Vários deputados estaduais, liderados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Márcio Miranda do DEM, participaram do terceiro encontro TCE Alepa. De acordo com o conselheiro Cipriano Sabino, presidente do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o evento surgiu para aproximar os órgãos em suas atividades diárias e prestação de contas. Houve uma troca de ideias, uma interação. Essa aproximação foi muito importante, não só por agora para cumprir uma resolução, mas principalmente para que os deputados, o Tribunal de Contas, possam cumprir o seu papel constitucional mais perto da sociedade. As últimas versões do encontro aconteceu nos anos de 2009 e 2010, por iniciativa do conselheiro Nelson Chaves. Ele se disse feliz com o evento ter chegado em seu terceiro ano. Eu me sinto feliz e honrado, porque acho que isso é um passo democrático muito firme. Foi uma reunião muito importante, essa foi a melhor das três, não só de conselheiros e deputados, mas especialmente de servidores das duas instituições, poderão contribuir muito para o aprimoramento das contas públicas. O deputado Márcio Miranda, presidente da Alepa, aprovou o encontro com conselheiros do TCE e os deputados. Ficamos assim atualizadíssimos com o trabalho do TCE, que já goza de uma grande reputação junto ao parlamento, tanto os conselheiros como a ação conjunta dos trabalhadores aqui deste tribunal, e o parlamento do Pará, que tem também a finalidade de estar junto com o tribunal, conferindo, fiscalizando, nós nos complementamos nas ações. E fica claro a intenção dessa gestão, do tribunal, de estar mais próximo da população e de querer retornar para a população a preocupação de capacitar, de levar conhecimento e, acima de tudo, de colocar o cidadão antenado com o que acontece nas gestões dos municípios e do Estado. O terceiro encontro TCE Alepa aconteceu no dia 22 de abril, no plenário Conselheiro Emílio Martins, no Tribunal de Contas do Estado, em Belém. A terceira edição reuniu os conselheiros Cipriano Sabino, Luiz Cunha, Nelson Chaves, Lourdes Lima e Ivan Cunha.